Paulo Antunes, você que é oriundo do podcast de games, me responda. Você acordou e aí o apocalipse aconteceu. A pergunta é a seguinte: você prefere acordar em Metro Last Light, The Last of Us ou Fallout? Boa pergunta. O Fallout tem mais senso de humor, né? Mas tem muito monstro escroto, assim. Todos eles têm, né? É, todos têm. Eu acho que o The Last of Us é o mais realista, assim. Ah, não sei, acho que Fallout mesmo, pra ser mais engraçadinho, mais senso de humor, mais divertido, né? No The Last of Us você não vai ter tanto choque, né? Porque, assim, as coisas meio que ainda são normais, entre aspas, né? Você vai ver as mesmas estruturas. No Fallout, meu amigo, o couro... Agora sim, pronto, já que você escolheu Fallout, você preferiria ter ficado na Vault e saído ou ter sido um dos sobreviventes do apocalipse, do lado de fora da Vault? Não sei, acho que crescer na segurança da Vault e depois sair deve ser mais divertido, né? Sei lá. Você vai conhecer um mundo novo. Ficar lá dentro é muito ruim também, porque se fosse pra isso, eu escolher o Metro Last Light também, que tu fica debaixo da terra o tempo inteiro. Muito claustrofóbico. Verdade. E aí, Humberto, e você, o que, é que você acha? Rapaz, se eu soubesse falar russo, Metro Last Light, com certeza. Mas, por uma questão de mais fácil, né, de se adaptar, acho que eu preferi acordar no mundo The Last of Us, até porque eu não joguei Fallout, então... Cara, que você não jogou nenhum Fallout. Não, não joguei. Ô, pariu, velho. Olha, você não jogou Zelda, então fica na tua aí, tá? Não, o Fallout é legal. O Fallout é legal porque é aquele futuro dos anos 50... pós-apocalíptico, assim, então é tudo estilizado, assim, maneiro. Exato. Você pode ter arma laser, cara, se tu quiser, maneiro. É, o Paulo vende essa porra desse Fallout quase toda vez que a gente vai junto pra conversar alguma coisa. Pô, velho, a gente tá num podcast sobre apocalipse, velho, eu sempre vou puxar o Fallout, cara, sempre. É, cara, aquilo ali é muito bom, velho. É um dos cenários mais, putz, eu não quero que vire filme porque eu acho que o filme vai virar uma merda, sacou? Um Fallout da vida. Mas Fallout tinha que virar um livro, tinha que ter quadrinho, porque aquele é um universo muito bem montado, cara, do Fallout. Mas enfim, vamos para o que interessa. Eu sou Paulo Coy. Eu sou Humberto Siciliano. Eu sou Paulo Antunes e faltam 30 minutos para o fim do mundo. Muito bem, coleguinhas. Estamos aqui mais uma vez à beira do apocalipse. Desta vez estamos com o convidado, Paulo Antunes. Aqui a gente começa já se despedindo, porque a qualquer momento o mundo vai para as cucuias. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui, ilustre, aonde os sobreviventes podem encontrar a sua voz, os seus trabalhos na internet, sem internet existir. Depois do fim do mundo? Podem me encontrar lá no godmodepodcast.com, né? Onde a gente fala a nossa quantidade absurda de merda. Literalmente, em alguns casos, né? É, literalmente em alguns casos. E fala bastante sobre games também. Eu, particularmente, considero o melhor podcast de games nacional, né? Porque eu nunca vi uma galera que tão no hype de jogar novidade, cara. Não, não tem jornalista de game que jogam lançamentos como vocês jogam, cara. Eu acho isso incrível. A diferença é que o jornalista ganha o jogo e a gente não, né? A gente vai lá e compra. É exatamente isso que eu ia falar. De onde é que vocês tiram dinheiro, meu irmão, pra ficar comprando lançamento? Ainda mais de PlayStation 4, né? Que tá saindo a 200, 250 reais. Não, mas isso é isso. A gente não é idiota de ir na loja e pagar mais de 200 no jogo. Ainda mais se ele tiver a Peach estampada na capa, né? Pelo amor de Deus. Ou a gente compra a versão online, PSN, ou live, ou então a gente vai em lojas que vendem a um preço mais honesto. Mas hoje nós não iremos falar sobre jogos. Humberto, por favor, faça as honras. Qual é o assunto de hoje? Hoje nós falaremos sobre uma novidade também, né? Ou não, semana passada. Vingadores, a Era de Ultron. Vingadores Era de Ultron, vírgula, porra. Porra, depois. Por quê? Na moral, velho, eu saí do cinema rouco de tanto que eu berrei nesse filme. e posso dizer que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos ever. E aí começa as coisas. Mais ou menos. Os filmes da Marvel, ele tem essa magia de me fazer entrar no cinema com 36 anos de idade e sair com 12, 10, sei lá. E nem uma criancinha feliz. Que eu duvido que os filmes da DC vão ter essa magia. Porque todo mundo lá quer ser adulto. Quer ser, nós somos sérios demais, né? A gente não tem vergonha de dizer que a gente é super-herói, a gente não é nem um pouco. Enquanto isso, Vingadores já começa com o nego atacando a base da Hydra, com o soldado da Hydra voando com jetpack. Foda-se! Entendeu? Não preciso explicar. Cara, os desenhos da DC são pra adulto. Você tá entendendo? Os desenhos da DC são pra adulto. Eu assisti esses dias. Se os filmes da DC tivessem a alma dos desenhos animados, ia ser muito maneiro, cara. Com certeza. Ah, a gente esqueceu de avisar. Esse episódio estará recheado de spoilers de tudo que a gente fala aqui. Se a gente vai falar de Vingadores, de DC, o que importa. Não importa. A gente vai falar spoiler, certo? Paulo, você saiu rouco. O outro Paulo, nosso convidado. Saiu uma criança. Eu não gritei tanto, mas foi maneiro, porque como eu fui em pré-estreia, a galera que vai em pré-estreia é tudo nerd viciado mesmo. Então, cara, toda cena fanservice e esse filme tem muitas. A galera aplaudia, ria, se divertia. E eu senti muita falta quando eu fui ver da segunda vez, que foi num sábado, no meio de pessoas mundanas, e todo mundo ficava calado, e eu lá olhando aquela cara assim, pô, vocês são muito chatos. Exatamente. Agora, tem gente que não gosta. Eu saí da sala de cinema parecendo que eu tava numa sauna, na verdade, tá ligado? Porque tava esquadra. Quente pra cacete, maluco. Caralho. Tava muito quente aquela porra. Não, você tem uma ideia, eu assisti o filme, cheguei lá com a minha namorada, e a gente falou assim, é o seguinte, tava quente, eu quero meu dinheiro de volta. Pronto. Eu devia ter feito isso na segunda vez que eu fui ver, porque pareceu que eu tava vendo Vingadores do Christopher Nolan. Porque a imagem tava tão escura e tão desaturada de cores, que eu assim, que isso, cara? O Nolan passou por aqui e botou o filtro de seriedade dele na porra do filme? Porque a primeira vez que eu vi, que aliás foi em 2D, foi até melhor, tava tudo mega colorido. Tanto a parte que a Viúva Negra fala assim, puxa, que vista bonita, tá um céu azul, né? Na segunda vez, não, tava tudo nublado. Eu falei assim, caralho, que merda, cara. Cara, que cinema vergonhoso, cara. Que cinema vergonhoso, cara. Você puxou um aí agora, já pra começar. Antes da gente começar a entrar no filme propriamente dito, a questão do 2D e do 3D. Eu assisti em 3D na pré-estreia e pra mim foi a melhor experiência 3D que eu tive, inclusive maior até do que Avatar, que eu assisti 5 vezes no cinema. Eu acho o filme uma merda, mas pela experiência 3D valeu a pena, sacou? Você tem TV 3D em casa? Ainda não. Então você vai ver que a experiência 3D da sua TV é mil vezes melhor que a do cinema, porque a sua TV compensa a porra da claridade, caralhos. A sua TV escurece a cena, não estraga pra você o negócio, entendeu? Mas cara, aí eu acho que vai muito do, primeiro, da projeção do cara, inclusive minha sessão. Ah, sim, você atrasou. Deve ter dado sorte também, porque hoje em dia cinema 3D aqui nesse país de... Essa fazenda que a gente vive é uma aposta, né? E acho que aqui no Rio, eu não sei, o dono do cinema deve ser pão duro, alguma coisa assim, então rola aquele lance de ele querer economizar na luz do projetor e botar tudo mega escuro e foda-se, entendeu? Quando eu vi Guardiões da Galáxia pela quinta vez no IMAX lá em São Paulo, foi a melhor imagem que eu vi ever, porque lá tava legal. Lá tava funcionando bem, cara. Massa. E aí, assim... Nossa, azar, não sei. Pois é, cara, é porque o que aconteceu foi o seguinte, a minha sessão demorou 1h20 pra começar, nossa. E aí quando a gente foi procurar o gerente, foi justamente por isso que eles estavam regulando o 3D de acordo com o que foi recomendado pela Disney, sacou? Então por isso que atrasou. O cara da minha sala deve ter pego a recomendação da Disney e tacado pela janela. Eu não preciso disso. Quem são os caras? Quem são os caras pra me dizer como trabalhar? Eles são a Disney, senhor. Ah, dane-se! Eles são a Disney, senhor. Sir, it's the Avengers. There are no strings on me. E aí vem aquela primeira cena que o Paulo já comentou aí. Muito, muito de fuder, velho. Os caras na neve invadindo a base da Hydra. E aquilo ali tava parecendo um joguinho de tabuleiro com peças vivas na sua frente em 3D. E aquele. E assim, e aí começa o lance do filme, né? É, Joss Whedon fez uns 5 capas de revista naquele filme, cara. Aquela. Era a cena que todo mundo. Cena. É. Porra. Pois é. Aquela cena que os caras voam na neve, velho. Era a cena que todo mundo tinha visto no trailer e todo mundo queria ver no filme. E foi o primeiro urro do cinema. Yeah! E aí foi aí que eu comecei a ficar rouco, sacou? Cara, é. E assim, acho que todo mundo queria ver aquele começo do filme e você vê os caras agindo como um time, né? O Thor dando aquela martelada sinistra lá no escudo do Capitão América e tudo voando pra cima. Pariu, cara. Levou. Deixa eu fazer a conta aqui. X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Uns 5, 6 filmes dos X-Men pra eu finalmente ver eles agindo como equipe. Vingadores fez isso no primeiro e fez isso no segundo várias vezes. Com a preocupação de salvar vidas e deter o inimigo ao mesmo tempo. Entendeu? Ao contrário do Super-Homem. É, ao contrário do Super-Homem. Ah, ele tava aprendendo, né? E aí, logo naquele começo, a gente tem a apresentação dos gêmeos, Pietro e Wanda. O que é que vocês acharam? É legal mencionar isso. Bom, todo mundo sabe que... Quer dizer, todo mundo que é minimamente nerd sabe que nos quadrinhos eles são mutantes, filhos do Magneto, mas no filme não pode, porque a Fox é uma filha da puta e tem os direitos de X-Men e não vai abrir mão dessa merda nem fudendo, né? Mas... Mas ali eles tiveram que arrumar outra explicação. Então eles chamam de Enhanced no filme, só que na série do Agents of S.H.I.E.L.D. a gente tem um lance com os inumanos, né, que são aqueles humanos que tiveram o DNA mexido pelos Kree há muito tempo atrás. Então eles são descendentes dessa galera e tudo mais, e passam por uma experiência lá que dá poderes a eles assim, e rola esse lance que acho que os gêmeos são inumanos, sim, né. Só que no filme fala sobre o Cetro, né, que o Cetro deu os poderes a eles assim, ou pelo menos deu startup nos poderes que lá tem, foi o que eu entendi mais ou menos. Até o último episódio do Age of S.H.I.E.L.D. que eu assisti até agora, antes de gravar aqui, já faz uma ponte com Vingadores, que o Coulson, já vou dar spoilers também, no episódio do Age of S.H.I.E.L.D., sabe? Manda logo. Que o Coulson vai numa base da Hydra resgatar uma galera, e lá ele descobre a localização do Cetro, que tá em Sokovia, nas mãos do Barão Von Stroker, né? E ele já passa essa informação pra Maria Hill pra adicionar os Vingadores e divirtam-se. E é um prequel do filme. É um prequel do filme que pros americanos faz sentido, porque o filme vai estrear, tipo, sexta, né? Pra eles faz sentido. A gente que já viu o filme, foda-se esse episódio agora, caralho. Que escroto, velho. Tem uma personagem lá que ela tem visões do futuro, então ela vê. Ela fala sobre homens de metal destruindo as nossas cidades e tudo mais. Que pariu, falei toda essa ponte com o Vingadores já, que, bom, pra mim já viu o filme mesmo, foda-se. Já sei como termina. Porra, eu já assisti sabendo que Wanda é Pietro. Eram filhos de Magneto. Teria sido tão bom se eles não tivessem amarrado eles tanto a essa origem que eles deram nos Vingadores. Uhum. Eles tivessem deixado em aberto. Existem eles têm superpoderes, mas vamos deixar aqui em aberto a origem deles. Porque vai que a Marvel fechou agora com a Disney fechou agora com a Sony e a participação do Homem-Aranha. Vai que... Mas a Sony viu que ela tava indo mal das pernas com o Homem-Aranha pra fazer filme de bosta, né? Mas a Fox ainda tá muito bem na fita com o X-Men, ainda tá mandando bem, tá tendo dinheiro, tá tendo retorno. Então, esse osso eles não vão largar, mas nem fudeu. É. Eu fiquei com a sensação que eles iam apresentar a Wanda e o Pietro como um inumano já, entendeu? Pra já fazer o gancho com o filme. É porque o termo inumano... É que o termo inumano também não é usado nem no Agents of S.H.I.E.L.D., só meio que por alto, assim, né? Uhum. Só pra fazer uma piada de referência, mas o termo inumano mesmo não é usado. É. Né? Mas eu já achei que ele já fosse meter esse gancho aí, entendeu? Pra começar a preparar, porque vai vir, porque os inumanos, eles são no estilo Guardiões da Galáxia, né, cara? É um grupo B, né? Uhum. Um grupo secundário que eles vão poder fazer o que eles quiserem. Mas aí vem a criação do nosso vilão Ultron. Eu particularmente achei um pouquinho de ejaculação precoce. Foi tudo muito rápido, sacou? Simplesmente os caras pegaram o cetro, aí Tony Stark veio com, porra, agora a gente pode finalizar aquela ideia antiga do Ultron, e aí tudo aconteceu, eles estavam na festa, e aí, bum, apareceu o lesadinho lá, o robôzinho lesadinho tocando... É o Wordy! Pois é, velho. Porra, vilão foda. Aliás, a parabenizar, né, cara? É um dos meus atores favoritos, porque eu assistia muito Boston Legal por causa dele, e também pelo William Shatner, né, claro, que é o James Spader, cara. O cara é foda. O cara é um excelente ator, tanto pro lado cômico quanto pra ser sinistro. O cara consegue tranquilamente, e ver ele como Ultron, cara, foi foda. Eu gostei muito do personagem por causa dele. Ele fez a captura de movimento do Ultron. Fez também. Muito além massa. Da voz, é. A única coisa que eu vi dele foi Stargate, há 200 milhões de anos atrás. Aí tem uma porrada de filme dos 80 com ele também, né? Que, por sinal, é um filme que eu adoro, por sinal. Muito bom. Uhum. Muito bom não, mas eu adoro. E aí? Cara, assim, eu já conversei com algumas pessoas, algumas não gostaram tanto, acharam que ele era meio que o alívio cômico do filme. Em parte é verdade, em outras não. Eu gostei da construção, principalmente por conta da questão dele ter um pouquinho da personalidade do Tony Stark. E aí, o que, é que vocês acharam do outro? É, eu não esperava que ele fosse... que eu fosse rir tanto com ele, assim, que ele fosse realmente ser engraçadinho certas horas. Mas foi bom, cara, foi uma boa surpresa até, assim. O Joss Whedon já tinha definido ele como uma coisa meio criança, meio psicopata, né, meio que aprendendo, assim, e foi isso que eu vi, eu gostei. Cara, eu gostei também do outro, esse lado cômico dele, esse lado sarcástico, né, do que ele puxou do Tony Stark, mas eu acho que eu já comentei isso com você, Paulo, eu achei que faltou um pouco dessa construção da motivação dele, sacou? Ficou muito... Não ficou muito claro o momento que ele tinha o protocolo de proteger o mundo, e aí ele, então beleza, os humanos são o problema do mundo, então tem que eliminar eles pra salvar deles mesmos, entendeu? Ele é uma máquina, né? Ele enxergou a coisa como uma coisa meio binária, assim, tipo, é esse ponto. É, mas esse ponto de transição, aonde, pra mim ficou faltando, sabe? Foi muito... Não sei, cara, faltou construir um pouco dessa linha, entendeu? A gente já viu outros filmes, como Eu, Robô, que como constroem esse raciocínio muito mais claro, e talvez pra gente que seja nerd e tal, a gente pegue isso mais rápido, mas pro outro espectador, de repente isso pode ter passado um pouco batido, entendeu? Tem dois momentos do Ultron, assim, que eu meio que vi duas facetas dele. Primeiro, logo quando ele é criado, que ele aparece lá na festinha, ele não mata aquela doutora que tá fazendo estudo com o negócio de pele, de nanorobô, eu nem lembro direito como é que é. Negócio de cicatrização, que ela faz até um curativo lá no Gavião Arqueiro. E aí ele tem uma hora que ele poupa a vida dela, sacou? Aí foi aquele momento que eu pensei assim, porra, ele tá com aquele lance da diretriz do Eu Robô, né, vamos colocar aqui o Eu Robô entre aspas, que o lance do Eu Robô é o seguinte, a máquina principal do filme, Eu Robô, ela descobre que a única forma de salvar a humanidade é eliminar alguns humanos que causam o sofrimento de outros. E na verdade, esses alguns, na verdade, são alguns milhares. E a ideia do Ultron, inicialmente, também parece que é essa, eliminar os causadores do... Não é alguns humanos no caso dele, porque ele quer paz no nosso tempo. Então, paz pra ele é tudo. Começar de novo e de uma maneira mais evoluída. Ele já tá com essa ideia da evolução na cabeça. Esse é o segundo momento do Ultron que eu ia falar, que é o lance da evolução. Que ele quer evoluir, sacou? Então, tem esses dois momentos. Ele quer defender a paz no planeta. E foda-se se a paz no planeta não precisa dos humanos que estão causando a discórdia no planeta. Então, vamos eliminar o problema pela raiz, que são os homens, e aí a gente vai ter paz. E a segunda é a evolução do ser dele. Pô, aí depois você vai entender que ele poupou aquela doutora justamente para poder auxiliar na evolução dele. Pensando agora, é uma construção bacana pra cacete. Ficou redondinho. Agora sim, não ficou muito claro pra... É foda, né? Porque ele é uma máquina, então ele pensa rápido. Mais rápido que o roteiro permite, né? E aí entra o lance dos poderes, dos gêmeos, o poder da Wanda, que ela começa a utilizar os poderes contra os Vingadores. E aí vem a lindura, que é o combate entre o Hulk e o Homem de Ferro. Ou Verônica, né? E a coisa mais maravilhosa, cara, quando ele falou, vou acionar Verônica. Aí eu, caralho, o que é Verônica? E aí vem aquela lindura, daquele suporte a uma coisa mais gigantesca ainda, que é o Hulkbuster. E, porra, convenhamos, velho. Aquilo foi um videogame nunca jogado. Que é de fuder demais, velho. Puta que pariu. Tinha que ter um jogo de videogame pra PlayStation 7, em que você só precisa. Você só tem que fazer uma coisa. Escolha: Hulk ou Homem de Ferro. Pronto, só precisa disso, cara. E jogue. Caralho, que cena de fuder, velho. Que cena de fuder. Acho a melhor parte dessa luta toda é quando ele bota o elevador na cara do Hulk. O Hulk finalmente cospe um dente, assim. Você vê a cara do Tony Stark olhando pro cara assim, ele... I'm sorry. Desculpa. Caralho, velho. E aquela cena foi fantástica. E aí tinha um amigo meu do meu lado, que estava super incomodado. E aí depois encontrei um outro brother que é extremamente leitor de quadrinhos e falou: o Hulk de verdade teria destruído esse Homem de Ferro. Aí, putz, aí vem aquela velha discussão. Cara, você tem que desassociar o que é quadrinho e o universo no cinema. São mídias diferentes, são universos completamente diferentes que estão utilizando personagens adaptados, sacou? E às vezes as pessoas não conseguem desassociar isso. Tem alguns escritores de quadrinhos que também exageram, né? Tá tudo bem que o Hulk é uma das criaturas mais fortes do planeta, só que, porra, o cara também não é a coisa invencível que todo mundo acha que é, né, cara? Tem que ter limite. E estamos falando de cinema, só que o cinema não existe de por nada invencível. Ah, cara, eu não acho que o Hulk Buster tenha ganhado aquela luta, não. Ele simplesmente, ele deu uma porrada tão forte... que o Hulk meio que acordou, viu a merda que ele fez e teve aquele corte seco daquela mão dando aquele tipo de soco assim, né, cara? Que foi essa mente. Cara, foi preciso destruir um prédio inteiro pro cara acordar, né, pra dar realidade, assim, dele. E não, mas a galera não entende isso, velho. Que na hora que ele foi derrotado, foi na hora que ele já tava meio que voltando a ser o Bruce Banner, tá ligado? A Verônica, ela é um plano de contenção, né, cara? Ela não é feita pra matar o Hulk, pra destruir o Hulk, entendeu? Ela é feita pra segurar, pra dar um tempo pra até arranjar outra solução. É, inclusive a Verônica foi desenvolvida com a ajuda do Bruce Banner. Exato. Ele fala isso. Fala logo nisso. There are no strings on me. O desenvolvimento dos personagens que não ficaram tão bem desenvolvidos no primeiro Vingadores ficou excelente. Querendo ou não, o primeiro Vingadores estava ainda no hype dos Homens de Ferro. Então tem muita coisa ali que tá nas costas de Downey Jr., do Tom. O filme inteiro, na verdade. Né? Deu até vez pro Hawkeye, né, cara? Pô, gostei pra caralho do Gavião Arqueiro nesse filme. É isso, e o Vingadores 2, ele conseguiu espalhar melhor o plot. Sacou? Inclusive, pra mim, foi a melhor coisa do filme, foi o lance do Gavião Arqueiro, sacou? Dele ser o elo de ligação, todo elo de ligação, mas ser o elo de ligação, quando os Vingadores estavam derrotados, ele foi a guia que ajudou a reunir o grupo de novo. Isso foi foda pra cacete, e todo aquele plot da família dele, e toda aquela história, porra, foi um draminha. Eu acho muito coisa de adolescentezinho querendo ser revoltado. Voltado, ou então quem tem peru muito pequeno, de ficar falando, ah, ele não tem poderes, ele é o mais fraquinho, ele é o mais merda. Não, cara, eu acho maneiro quando você tem num grupo que tem um deus nórdico, a porra de um bicho verde que destrói cidade com porrada, o Capitão América, o Homem de Ferro, você tem gente normal ali, muito bem treinada pra manter as coisas num âmbito mais humano também, né? Eu acho isso maneiro pra caralho, assim. Não, eu quero ver quando o negro fala isso do Batman, né? Porque o Batman bate deus, né, cara? Mas assim, teve um lance do primeiro filme que meio que isso ficou como uma piadinha interna. Aí eles aproveitaram nisso, eu achei isso maneiro. Pois é, exato. Tipo, a hora que ele fala assim pra Feiticeiro Escarlate, olha, eu sou. A cidade tá voando, tem um exército de robôs aí fora. E tudo que eu tenho é um arco e flecha. Mas eu vou lá fora porque é o meu trabalho. Cara, isso é. E ele fala isso desesperado. Tipo, ele não fala assim, não, porque eu sou. Ele fala, olha, porra, é isso. Você olha, a cidade tá voando. A cidade tá voando, porra. Isso é muito, muito, é muito humano dele, sacou? É. E depois deixa ele pra trás ainda, né? Deixa ele pra trás e ele vai reclamando, né? Pois é. E outra, e assim, no primeiro filme, ele é o cara que atrapalha. Porque ele foi o cara que foi capturado e foi dominado e foi pro lado do inimigo por causa de um feitiço e tal. Ele é meio que o Uni do Caverna do Dragão, sacou? É aquela peça que tá ali só pra atrapalhar. Isso foi o que... Ele foi no primeiro filme, e aí a galera meio que criou, eu falando por mim, na verdade, teve o meu antipatia, porra, esse cara tá aí, atrapalhou, tal, mas faz parte do grupo. Atrapalhou e mostra que ele não é um merda porra nenhuma, né, porque dominado com a mente lá, mas com a habilidade já flecha dele, ele causa um estresse absurdo naquele porta-aviões, cara. E aí, nesse filme, teve a piada interna e serviu pra resgatar. E, cara, eu vou te falar, velho, ele foi o personagem que eu mais gostei do filme. E é o meu Vingador favorito. Yay! Sacou? E o romancezinho do Hulk e a Viúva Negra. Tava todo mundo torcendo e não deu porra nenhuma. Até fiquei feliz que não deu porra nenhuma, né? É aquela coisa, né, cara? Botar eles dois no meio da guerra com o Ultron lá, eles não vão fazer muita coisa, entendeu? Ela tinha que ter uma função a mais, né? Além de ser uma espiã, ela tinha que ter um propósito maior no grupo, né? E aí se exploraram essa relação que ela tinha com... Que ela tentou ter, né? Com o Banner, cara. Enquanto o Hawkeye foi o elo de ligação entre todos eles, ela era o que segurava o Hulk ali. Sim, sim. Vocês viram a animação de um desses sites de humor tipo, o Banner tá trabalhando e ela tá toda se esfregando e tal, não sei o quê. É, quando as calças do Hulk se rompem. Vocês já viram isso? Já vi isso. Caraca, você não viu isso? Puta, cara, é muito escroto. É muito escroto. Cara, é muito escroto, cara. Cara, eu acho que desses filmes todos da Marvel, só teve um em que a viúva realmente foi ela foi sexualizada, que foi quando ela apareceu pela primeira vez no Homem de Ferro 2. Que tem aquela cena dela trocando a roupa no carro, aí quando ela vai lutar, faz várias poses sexy e tudo mais. Acho que depois disso, ela tá muito tranquila, assim. Nego não tá usando isso pra forçar a barra com a personagem. E ela é uma personagem muito legal, assim, cara. Com certeza. Na verdade, o pessoal tá tentando sensualizar ela mais por conta da atriz. Porra, todo mundo quer pegar essa mulher, ela tem uma beleza... Assim, ela não é super bonita, sabe? Mas ela tem uma beleza muito exótica, tal, e é diferente, tererê. Então, é mais por conta de Scarlett Johansson do que por conta da personagem. Eu vi aquele filme dela, que ela fica nua, né, que é aquele Under the Skin, é o nome, eu acho. Sim. Sob a pele, né? Ela é muito bonita, mas ela é uma mulher normal, assim, de beleza. Exatamente. Né? Nenhuma hiper, super moda. Ela é até meio, não vou dizer gordinha, que é sacanagem. Sou gigantesco perto dela, obviamente. Mas ela é até uma mulher que parece que gosta de um cheeseburger de vez em quando, né? Não é anorexica nem nada. Isso eu admiro muito. Só que ela é, além de ser boa atriz, ela tem um carisma muito grande. Então isso torna ela mais bonita ainda do que só o corpo dela. There are no strings on me. Vamos pro final do filme, né? Cidade voando, né? Essa é super quadrinho, super herói. É bom que fuja um pouco da realidade, porque se você não vai ver no Super-Homem, você quer dizer, se bem que no filme do Super-Homem os caras queriam criar um mundo dentro do mundo, né? Mas se você não vai ver no filme do Batman, e é uma parada bem super-herói mesmo, achei de fuder. Na verdade, esse filme, tipo, o gênero dele é super-herói, não é ficção científica, não é fantasia, não. O gênero é super-herói, diferente de você ver esse trailer pro Quarteto Fantástico novo, que ele está tentando de qualquer maneira ser apenas uma ficção científica e não um filme de super-herói. O que é que vocês acharam do Visão? De como ele foi feito ou do personagem em si? Do personagem em si. Ah, do personagem em si eu gostei muito, cara. Eu até olhei assim, caralho, vem cá, esse é CG mesmo? Porque tá muito bem feito, cara. Porra, era a cara do Paul Bettany ali, né? Era ele fantasiado e... Pois é, parecia que era só maquiagem mesmo, de tão bem feito. Ficou muito foda. Só arrancaram as orelhas dele no CG, mais nada. Né? O Visão, pra mim, cara, já valeu na hora que ele levantou o martelo do Thor. Cara, você teve que ligar a galhada, O cinema foi abaixo também ali, velho, naquela hora. Foi foda demais. Essa construção, essas piadas que o pessoal faz com o Thor também, que logo no início do filme tem aquela festa, que eu achei muito maneiro aquela cena. Todo mundo tentando levantar o martelo do Thor. O Tony Stark falou assim: vem cá, se eu levantar isso aqui, eu vou ser governante de Asgard, assim, vai. Tá bom, então eu vou instituir a volta da Prima Noctia, né? Aí todo mundo tentando levantar, ele vai lá, levanta, assim, vocês não são... O melhor é quando o capitão pega e a porra do martelo balança, né? Dá aquela tremidinha, o capitão é nervoso. Ele dá uma arranhadinha na mesa, bichão. Rapaz, é muito bom, velho. Eu achei meio assim... Como eu não conheço muito o Visão, eu achei meio que o surgimento dele, ele tem muita dúvida e me deixou com dúvida também. Porque ele fica, eu não sou aliado, mas também não sou inimigo. Eu não sou assim, mas não sou assado. Porém, o problema tem que ser resolvido. O Ultron tem muito ódio no coração. e não sei o que, perere. Aquilo me deixou um pouco confuso, sacou? Até o momento que ele, porra, pegou o martelo de Thor, eu, porra, entendi, sacou? Na hora ele que ele é pega, digno. Ele é digno, pronto. Ali respondeu todas as minhas perguntas. Mas esse filme, eu imagino que ele é muito pior pra quem não conhece absolutamente porra nenhuma dos quadrinhos do Vingador, não leu nada, não sei o que, ele vai começar a olhar com assim, ué, mas por que aconteceu isso? Por que que não sei o que? Porque deu pra ver que não teve tanta preocupação aqui em pegar o público pela mão em muitas coisas assim, entendeu? E Paulo, essas tuas dúvidas do Visão, as dúvidas que ele tem, é como ele fala, cara, ele tem um dia de vida, tá ligado? Então, Você é muito inocente. Bom, eu nasci ontem, né? Mas... É, exato. Esse filme serviu pra mostrar a Feiticeira Escarlate, ainda não desenvolveu ela. Mostrou o Visão, ainda não desenvolveu ele, entendeu? Mas já deu aquele lance de que os dois vão ter alguma coisa no futuro, né? Como é. Quadrinhos, né? O Capitão América botou pra fuder no final do filme. E aí sim ele chegou e eu achei massa, tipo, as cenas de ação dele. E não, liderando. O Capitão América se mostrou o melhor Superman que jamais teve nos filmes, né, cara? Exato. Porque ele é a personalidade do grande herói escoteiro que eu nunca vi no Superman ter isso, tirando, sei lá, Christopher Reeve, e olha lá. E assim, o Capitão América, ele veio numa crescente, desde o segundo filme dele, agora do Vingadores, porque quando chega a Guerra Civil, ele tem que estar no mesmo patamar que o Homem de Ferro, entendeu? É. Então, eu acho que também por isso que deram uma segurada nele. Porque senão, quando chegasse a Guerra Civil, como é que ia ser pra você? Quem ia querer ficar do time do Capitão América se ele fosse um herói merda, entendeu? O Capitão América, pra mim, é um acerto de personagem, porque, primeiro, você escolheu um ator que tudo que eu vi o cara fazer antes foi a porra do Johnny Storm naquele Quarteto Fantástico de merda. Uhum. Então, sei lá, quem é esse cara? Será que ele vai fazer bem e tudo mais? Só que o pessoal escreveu o personagem de uma maneira que ele te dá um carisma. Eu falei assim, cara, é Capitão América, eu não deveria gostar tanto assim desse cara. Exatamente. Quem gosta do Capitão América, porra? Talvez só os americanos gostem dele, mas ninguém ao redor do mundo simpatiza com esse cara, porque o cara é o Capitão América, né? O cara é tudo aquilo America, né? Mongoloide, América Mongoloide. Mas os caras conseguiram fazer o maluco que é antiquado, é fora do tempo dele, é carismático, o cara é bom de coração mesmo, tá sempre querendo fazer a coisa certa, é um soldado e tudo mais. Mas fizeram de uma maneira que, cara, ele merece liderar aquela equipe, ele é o melhor Vingador de todos. Pronto. Parabéns. Foda. E aí vem o final, como todo mundo deve, o mundo é salvo, e deixam os ganchos para os próximos filmes. E aí, nós temos os créditos finais. Humberto, estamos aqui mais uma vez no balcão do restaurante do Filme Universo, rapaz. Exatamente, e mais uma vez, coincidência ou não, Cabecinha não sobreviveu. Cabecinha nem, não sobreviveu nem no episódio passado, porque nesse ele nem, a gente não conseguiu nem encontrar os restos mortais dele. Eu acho que realmente depois do cometa ter batido lá no, na Terra, foi tudo pro caralho, porque ele não apareceu. Caralho. Não existe mais Cabecinha, infelizmente ele não sobreviveu, mas estamos aqui no restaurante no Fim do Universo com os sobreviventes. E se você, meu querido ouvinte, sobreviveu, mande um e-mail para 30mpfm@gmail.com ou deixe seu comentário sobre o episódio que você acabou de ouvir. Nós agora acabamos de ouvir sobre Vingadores 2, cheios de spoiler, com um convidado especial, Paulo Antunes, lá do God Mode. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado por ter participado. Ele que é do God Mode Podcast, você pode ouvir no godmodepodcast.com. Vai ter link aí na descrição do... Exatamente, aqui no site vai ter link. Excelente podcast de games, né? Os caras estão sempre bem informados, estão sempre jogando lançamentos. Você pode pegar o link do podcast dos caras, inclusive aqui no site 30 Minutos para o Fim do Mundo, que é www.30mpfm.com.br. Então você entra aqui, você entra na postagem, deixa seu comentário. E tem o Facebook do 30 Minutos, que é facebook.com/30minutos para o Fim do Mundo. tudo junto. Esse é grande. E lá você encontra, além dos links que a gente comentou aqui, você vai encontrar algumas postagens especiais que a gente lança lá de vez em quando. E você pode entrar em contato com cada um de nós três pelos nossos Twitters. No meu caso, @nerdlindê. No caso de Humberto é o... @_umbis. E no caso de Cabecinha, você vai encontrar ele no @nervosdepapel, que é o segundo projetinho paralelo dele, em que ele lança tirinhas que ele faz, e é bem bacana, que você vai encontrar também no nervosdepapel.com.br. Certo, Humberto? Certo. Só lembrando que você pode assinar o nosso feed normal, clicando aqui no link da postagem. Você também pode assinar lá no iTunes, né? Humberto, nós tivemos algum recadinho, algum e-mail? Nós temos comentários e nós temos um e-mail. Primeiro comentário aqui do nosso querido amigo Evandro. Evandro Lessa, bugudinho. Exatamente. Que endeusa o pavê de bombom, assim como você, lá ele. Pô, claro, a gente viveu essa época junto, rapaz. Mais ou menos. É uma ida pro cinema, McDonald's, pavê de bombom, por favor. Aquela porra, de praxe. Mas nós temos aqui nesse mesmo post uma referência ao nosso querido falecido Cabecinha, uma imagem, agora esqueci o nome dele, que é comentarista ou narrador da Globo, né? Pito, as calabresas. Uma pequena piadinha, a coisa que pois que é, rapaz, mais gosto nesse mundo. É, Cabecinha aqui adora uma calabresa, então ele está sendo homenageado por nosso querido amigo Evandro. Muito obrigado pelo comentário, e nós temos mais o que aí? Nós temos aqui um comentário, aí o nosso ouvinte aí vai corrigir. Eu não sei se fala João ou Juan, né? Cada um tem, né? O nome vai saber como é que é. No caso de apocalipse iminente, gostaria de uma Miss Days, a sobremesa que Paulo comparou com o pavê de bombom. Mais uma vez, o pavê de bombom fazendo escola, na verdade. É isso, eu não tava conseguindo lembrar. É o Miss Days, realmente. Isso. Que é a sobremesa, vende no supermercado. É a coisa mais próxima que existe do pavê de bombom. Só que o pavê de bombom, ele tinha o lance da crocância do amendoim. Eu não sei se era amendoim, se era castanhas. Eu vou lembrar também, tem mais de 10 anos que eu comi essa zorra. Mas é essa porra, né, cara? O Miss Days é uma gigante da parada. E o pavê de bombom era um negócio muito pequeno. Então o Miss Days é uma opção boa, apesar de ser caro pra cacete. É, nós temos aqui o comentário de Andrei, né? Ele dizendo que aceita um filé à parmegiana antes da chuva de bode, se não for incomodar muito. Ele tá dizendo que também tá dizendo que curtiu o set novo, continue quem está foda. Valeu, Andrei. Muito obrigado. Eu não sei. Chuva de bode ou chuva de bode? É, também. Será uma referência ao Goat Simulator, talvez? Ou no Goat Simulator você pode habilitar uma opção lá da chuva de bode. Não sei se você já jogou o Goat Simulator. Não, nunca joguei. É um jogo muito zoado. É, vale a pena pela zoeira, sacou? É bem divertido. Vou pedir pra ele se explicar a chuva de bodes dele. Mas muito obrigado, Andrei, pelo seu comentário. E nós temos também um e-mail, né? Isso, exatamente. O e-mail, deixa eu pegar aqui. Certo. Sara é uma amiga minha. Ela falou assim: pessoas, me senti ofendida por desprezarem o Santos Spoleto. Inclusive você, senhor Saraiva, que já recorreu a ele tantas vezes. Apesar disso, o trabalho de vocês tá bem legal. Continuem. Bora aí, Ceciliane. Eu vou me defender publicamente. Eu falei pra ela que iria me defender publicamente, dizendo que em nenhum momento eu falei mal do Spoleto. Eu como no Spoleto algumas vezes, né? Eu gosto da comida de lá. Mas no fim do mundo, como descendente de italiano, eu ia querer um macarrão caseiro, feito em casa, né? Principalmente pela minha vovó. A massa feita em casa, o molho feito em casa. Exatamente. Seria uma boa mesmo. Então é isso. Esses foram os comentários e e-mails dos nossos sobreviventes do episódio anterior. Então, por favor, se você gostou, manda e-mail pra gente, deixa um comentário aqui, que nós iremos lê-lo caso nós sobrevivermos no próximo 30 minutos para o fim do mundo. Aproveitando, né, como a gente começa um episódio com perguntinha, nós repassamos a perguntinha para as outras pessoas, né? E foi... Muito bem, então, e foi a seguinte: qual universo dos games pós-apocalíptico vocês gostariam de acordar ou viver ou sobreviver, entre aspas. Pro nosso convidado de hoje, Paulo Antunes, nós demos as opções de Fallout, de The Last of Us e de Metro, da série Metro, Metro Last Light. Bom, se vocês tiverem uma outra sugestão de um outro jogo que se passa também no universo pós-apocalíptico, deixa aqui também um comentário, explique o porquê você prefere esse outro universo. Muito bem, ficamos por aqui. Acho que eu vou fazer um pedido, acho que hoje eu vou fazer um pedido diferente, cara. Eu não vou querer nem um pavê de bombom, nem o Ruffles Mega Requeijão. Deixa eu ver, caraca, velho. Eu acho que hoje eu vou de pizza. Eu acho que eu vou dar pizza de Franca Tupiri. Pizza, né? Tô contigo. Pizza legal. Então pronto, pizza, deixa eu ver, eu vou querer uma pizza. Uma pizza de lombo ralado com uma calda de abacaxi, né? Vulgo, ela é conhecida como Havaiana. Então, ô, essa menina, por favor, uma e pizzazinha de Havaiana, por favor. E a minha, cara, uma pizza, com certeza deve ter.